Portal Tula Rocha. Mais uma, Lucas e Gustavo pra vocês, ao vivo! 6 horas da manhã e eu na porta do banco, ainda meio tonto. O você e o tostão, igual meu coração, válido de amor. Com ela na cabeça, não sei o que faço. Eu bebo, choro e gasto. Um homem no sufoco, seu limite é pouco. Pra se embriagar de amor. Meu cheque já voltou, mas só ela não volta. Tô sem o meu amor e sem dinheiro pra beber. Oh, gerente, um homem sem mulher precisa de um banco, porque segunda-feira a conta tá em branco. Só gastando na farra por o meu despeito. Depois o Bradescão dá um jeito. Faço, eu bebo, choro e gasto. Um homem no sufoco, seu limite é pouco. Pra se embriagar de amor. Oh, gerente, quebra esse galho, cobra minha conta. Meu cheque já voltou, mas só ela não volta. Tô sem o meu amor e sem dinheiro pra beber. Oh, gerente, sem mulher precisa de um banco, porque segunda-feira a conta tá em branco. Só gastando na farra por o meu despeito. Depois o Bradescão dá um jeito. Oh, gerente, quebra esse galho, cobra minha conta. Meu cheque já voltou, mas só ela não volta. Tô sem o meu amor e sem dinheiro pra ver. Sem mulher precisa de um banco, porque segunda-feira a conta tá em branco. Só gastando na farra, curo meu despeito. Depois o Bradesco.